no ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616 e eu tenho que concordar com o Jarvis. Dá trabalho cuidar de um koala. Nossa, você tem koala? Não, mas eu imagino como seja. Você nunca viu um koala, os caras tentando tirar um koala, pegar um koala da árvore, alguma coisa do tipo? Os bichos são bravos. Quem não sabe, eu vou botar um vídeo aí. Oi, eu sou a Cami e a Natasha que me desculpe, mas a Agente Carter é minha heroína favorita. Oi, eu sou o Jefferson. E pega carta razão no coração de 250. Vida longa, hein? E aí temos uma convidada muito especial aqui hoje pra tratar desse assunto também muito especial. Você já sabe que a gente tá falando sobre a segunda temporada de Agente Carter aqui, né? Já deu pra perceber. Que é a Germana Viana. Eu! Olá, Gê! Olá! Era pra fazer frase engraçadinha, mas eu já me confundi, já baguncei tudo, gente. Então, protection from what? These Germans, porque eu vou causar muito hoje. A G é que nem a gente, é fã da senhora Peggy Carter. Assim que a gente disse que ia gravar esse podcast, ela já foi levantando o bracinho, eu quero participar. Eu. Isso que eu nem podia, né? Tô cheia de prazo, assim, chegando na bundinha, mas quando falou da Peggy Carter, eu falei, tô dentro. Colocou com prioridade aí da fila. Exatamente. Então tá, a gente, como de praxe, sempre dá aquela pausa pra leitura de e-mails e volta, mas é realmente daqui a pouquinho, tá? E-mails. I'm leaving immediately, Chattanooga, here I come. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails aqui no Inominata 616. Eu e a Cami. Oi, eu. Sempre presente nos podcasts da Agente Carter. Todos os dois. Exatamente. Por sinal, a gente tá coincidindo aqui de publicar o podcast da Agente Carter no dia 8, Dia das Mulheres. Sim, eu estou prevendo isso. Você pode estar lendo isso depois, mas a programação é essa. E aí a gente pediu, como de prática, como a gente tem feito nos filmes e nos seriados, pra as pessoas estarem mandando suas opiniões para nosso e-mail ou deixando seus comentários no Facebook quando a gente deixa uma postagem sobre o assunto. Cami, você leu o e-mail? Sim. É nosso amigo aqui, Giovanni Alves dos Reis. Manda ver. Então, o Giovanni disse: Olá, Universo Marvel 616. A segunda temporada começou bem com as cenas de captura da Dottie Underwood. Foi interessante a série ter explorado a resistência e frieza da vilã na série. No entanto, novamente sumiu com ela no desfecho da série. Tornou-se clichê a Marvel acumular vilões. Loki no filme do Thor, nos filmes do Thor. Ward em Agents of S.H.I.E.L.D. Agora espiã russa e, pelo que tudo indica, Fisk em Demolidor. Você tá reclamando o quê? A Marvel vive matando vilão, caralho? Nebula em Guardiões da Galáxia seguirão o mesmo caminho. Jarvis caiu bem como alívio cômico da temporada e o acréscimo de sua esposa foi fundamental para o desenvolvimento do personagem. No entanto, seu chefe Howard Stark, embora importante, foi desperdiçado na série. Eu também acho que ele apareceu pouco, mas tudo bem. Mas às vezes que ele apareceu bem. A segunda temporada não seguiu o ritmo da primeira. Não houve tantas reviravoltas e nem aquela sensação, cadê o próximo episódio quando terminávamos um. As coisas são muito fáceis ao longo da série, nem parece que ela se passa na década de 40. Eu sei que é uma história de HQ, mas tinha muita tecnologia ali para o universo... Mas é uma história de HQ. Você acha que ela ia ter aquela maquininha de ferrar o cérebro dos outros? Como? Pois é. Embora saibamos, através da S.H.I.E.L.D., que havia mentes e projetos brilhantes fora, dentro da Terra e tecnologia avançada no nosso planeta, todo esse conhecimento não era acessível a todos e não alcançado de forma rápida do tipo. Recebi algo do Stark, já sei como montar e no minuto seguinte está pronto. Acho que que ele tá meio descontente. É, aquela da máquina da Whitney, eles conseguiram construir meio rapidinho, né? Mas tudo bem. É ficção, gente, é ficção. Mas eu tô até abismado aqui, pô. Porque a série tem um pouco dessa caricatura aí. É. De tecnologia meia maluca mesmo, porque era o que se imaginava na época, né? Espião dos anos 40, né? É, nos anos 40, você pegava as histórias do Capitão América, era aquele equipamento maluco, não tinha nada calcado com a tecnologia, não, sabe? Pô, vai ler as histórias do Capitão América nessa época, você vai ver as maluquices que tinha. Acho que a série tem que seguir essa linha mesmo. Ele continua. Os personagens parecem estar preparados demais. Se curar é a coisa mais fácil do mundo. Olha que eu realmente nessa parte acho que aquela empalada que a Carter levou, ela se curou meio rápido, né? Foi um episódio só pra se curar. Meio fator de cura, mas tudo bem. Pelo menos ela passou um episódio mancando, vai. O Dr. Jason Wilkes foi um bom parceiro para explorar a questão da cor naquela época, já que a Peggy aborda da mulher. Mas o personagem se perde em ser do bem, vilão, ajudando os mocinhos e etc. Whitney Frost foi uma boa vilã, com sua justificativa, consumida pela ganância proporcionada pela sua inteligência. Mostrou o que era capaz para conseguir o que queria. Aquela cena dela colocando medo na Dottie foi fantástica. Contudo, a personagem sofreu de um mais ou menos final da série, o que eu acho que também ocorreu na primeira temporada, o que fez com que essa temporada seja classificada como regular. Nossa, ele é muito exigente, né? Finalizo com dois easter eggs que encontrei. O estúdio onde a Whitney gravava chama Tales of Suspense. Ah, verdade, a gente reparou nisso e tinha esquecido. A HQ em que era publicada as histórias do Homem de Ferro. E quando a Carter foi em busca da bomba atômica, o carro utilizado vinha escrito Civil War na lateral. Nossa, essa eu não reparei. É, também passou batido aí. Abraços, espero ter contribuído para o podcast. Bom, contribuiu sim, Giovanni. É, eu acho que... Bom, a única opinião negativa, você contribuiu. Eu acho que, assim, você criticou bastante coisa. Eu acho que muitas delas têm razão. Mas como eu falei, você não precisa se calcar tanto numa coisa pra ser mais real e por aí vai. Porque mesmo tão ligados os universos, desde a primeira temporada de Carter, que ela usava aquelas repibocas da parafuseta das invenções de Stark, nada daquilo tem ciência por trás daquilo, sabe? Tô falando isso, a Cam pode comprovar também, né? A gente tem um pé lá no meio. Mas ao mesmo tempo, era como se via ciência para o público na época, entendeu? Era uma coisa meio mirabolante mesmo. Eu acho que é legal ter esse climazinho aí na série. Mas é também a minha opinião. Quer falar uma coisa, Cam? Não, eu concordei com ele também com a coisa do curar rápido demais. É tudo mirabolante, mas se você ficar pegando no pé, você não consegue assistir nenhum filme de nada, de ficção científica. E aí, passando rapidamente, não vou ler todos, né? Mas para a gente dar uma geral nos comentários pelo Facebook. Thiago Fonseca mandou o seguinte: gostei muito, apesar de achar a primeira temporada bem melhor. A Haley, fala Haley, eu sempre penso no começo, com seu sotaque maravilhoso. É, tu não é Haley. Com seu sotaque maravilhoso e alívio cômico do Jarvis, continuam sendo destaque. Espero que seja renovada para a terceira temporada, principalmente pelo gancho deixado nos últimos minutos da temporada. Igor Silva, eu faria assim, colocaria a gente Carter para se associar ao Rolling Commandos, que é o Comando Selvagem, tá? Que por sua vez seria liderado pelo Nick Fury da época. Como assim, cara? Que Nick Fury da época? Tinha Nick Fury no seriado. Eu acho que ele quer o pai do Nick Fury, achando que isso aí é o Nick Fury Jr., hein? E há muitos personagens importantes, o Breed, o Jones, Valentine, o Japa, que esqueci o nome. Da Federal? Mostraria as primeiras lutas da SHIELD e por aí vai. Bom, Caio Olivier, uma série que tem um propósito mais cultural para os amantes da Marvel, até porque é histórica, e que a terceira temporada se confirme e venha para desencadear a tão emblemática formação da SHIELD. A segunda temporada não foi perfeita, mas ainda tem lenha para queimar. Pedro Serbino, ainda faltam 3 episódios para mim terminar, mas a série é muito boa. O James Darcy, como Jarvis, é um dos melhores personagens. Concordo. Daniel da Silva, uma visão da SHIELD dos anos 50, tanto a primeira quanto esta, formam um parâmetro único de elegância e sofisticação. Sofisticação? É, não exatamente isso que está escrito. Então, é obrigatório... Sofisticação é quando a coisa é voltada para o surf? Então, é obrigatório ter a terceira temporada. Guilherme Almeida, eu achei fraco o final. E o desenvolvimento da Whitney Frost, mas eu gostei e espero que seja renovada. Renato Palhano, fraca demais. Parei de assistir no episódio 4. Nossa. E só acompanhei o último episódio por desencargo de consciência. Pô, não entendeu nada, né? Ele assistiu 4 episódios, depois o último e queria entender o que estava acontecendo. Mas, Renato, desencargo de consciência o quê? Você não é obrigado a assistir o que não gosta. José Carlos Lopes. Boa temporada, melhor que a primeira. Colocaram uma dose de certo humor que fez bem a série. Espero que renovem. Rodolfo Domingues. Eu prefiro a primeira temporada, mas não achei que combinou a estética da época com o tipo de ficção científica que eles mostraram nessa temporada. Não gostei muito da vilã. Adorei a esposa do Jarvis e o Dr. Wilkes, mas o final foi bem frustrante. Enfim, espero que a terceira temporada seja melhor. Renato Carvalho. Pô, só deu homem comentando aqui. Achei muito bom. Melhor que a primeira temporada. Não pode ser cancelada. E aí a gente tem uns outros aqui. Algumas pessoas falando que ainda não viu, mas quer ver. Bom, mas aí resumindo, a gente sempre vê um pessoal até divergindo, né? Se prefere a primeira, a segunda. Gente que não gostou de jeito nenhum. Bom, meio que corrobora com o que eu até vejo nos fóruns americanos, né? Foi uma temporada que até acabou não tendo tanto público assim como na primeira. Mas tem outros fatores aí que contribuíram pra isso. Eu acho que principalmente pelo momento que ela passa, né? Ela passa num momento meio cruel, assim, pras séries, né? Esse comecinho de ano sempre tem baixa audiência mesmo. Cami, você lembra ainda o e-mail que o pessoal tem que mandar? Posso tentar. Vai lá. É inominata@marvel66.com. Isso, ou então você pode ir lá no site, tem um menu, você clica em contato e manda pra gente que a gente recebe do mesmo jeito. Ok? Vamos então agora se juntar a Germana e o Gerson pra continuar o podcast. Beleza. Falou então. We now return to the Captain America Adventure Program, in which our hero's defenseless sweetheart finds herself in the clutches of evil. Now that's the Peggy Carter I need. When Howard came to me, I was damn happy to see him. I'd been wallowing in it since the war, wondering why no one would give Agent Peggy Carter a shot. So I grabbed the chance. Not bad for a girl. What's your name, darling? Agent. Começamos então aqui a segunda temporada da Senhora Agente Carter. Agora com mais dois episódios extras, né? Em vez de ser 8 episódios feito a temporada anterior, foram 10 episódios, né? Começando sempre com a Premiere, que coloca sempre 2 episódios de cara na frente. E tudo muda, né? Porque o que a gente viu se passando em Nova York, numa outra ambientação, até um cenário bem mais fechado, bem mais urbano, né? E a coisa muito mais voltada dentro da SSR, né? Que é a organização onde ela trabalha. Ela foi pro outro lado dos Estados Unidos. Pra Los Angeles, né? Tudo a ver com aquele clima meio tenso, meio de espionagem, meio de jogo duplo, né? Que sempre a gente viu com a Los Angeles daquela época, né? E também relacionado com a parte de cinemas. E ela, mais uma vez, se junta com seu fiel escudeiro, né? Edwin Jarvis, pra uma nova aventura, né? Começa com pleno mistério, a gente vê um crime, né? Inexplicável. Relacionado com o congelamento de um lago. E mais pra frente a gente vê que desanda por uma coisa que vai muito além do que houve na primeira temporada, né? É muito mais ficção científica. E muito mais relacionado também com o universo Marvel expandido. Porque antes de surgir o Doutor Estranho, a gente trabalha pela primeira vez o que eles chamam de Zero Matter aqui, né? Que é a matéria zero. O que, para o universo dos quadrinhos, e provavelmente também deve ser uma coisa que, segundo se especula, vai se trabalhar no filme Doutor Estranho, que é esse lance da Força Escura, né? Foi brevemente mencionado isso em Agentes da S.H.I.E.L.D. Teve um episódio em que a gente viu isso com um vilão, né? Um episódio só, que foi chega daquela da violoncelista, né? Que era a namorada do Coulson. Mas aqui ele é trabalhado, assim, pesadamente e arduamente nessa segunda temporada. E também muda muito a relação entre os personagens, né? Eu, pelo menos, senti. Então, eu vou passar pra vocês aí falar um pouco do que vocês acharam, assim, de que ficou e o que, que mudou, principalmente, em relação à primeira e segunda temporada. Pra começar, né? Até pra dar chance lá falar, porque se eu deixar na mão da Cami, já era. Ai, que mentira. Germana Viana, e aí? Você já era fã da primeira temporada, passando pra segunda. O que, que você achou dessa nova fase aí? Cara, eu adorei essa nova fase, porque ele fez exatamente o que a gente espera de uma segunda temporada, né? Ele te deu mais. Eu achava que era impossível a série ficar mais charmosa e divertida, e ela ficou. No que eles levam pra Los Angeles, com essa, essa ambientação que tem dos anos 40, né? Aquela coisa de cinema, dos mafiosos, da própria... de uma guerra velada, de espionagem que tá rolando ali, puta, ficou maravilhoso, fica muito bacana e dá um upgrade na brincadeira toda, né, e como você disse, dá um upgrade nas relações também. Sim. E isso é formidável, né, a relação de amizade da Peggy e do Jarvis fica muito mais acentuada. A gente agora vai ter a Ana, que é a melhor pessoa. Ana é a melhor pessoa, assim. Primeira vez que a Ana apareceu, eu sentei no computador e escrevi várias frases no Facebook e eu apagava só pra não dar spoiler, porque eu sei que muita gente não tava acompanhando simultâneo, entendeu? Mas Ana, melhor pessoa, adorei aquela esposa do Jarvis, é muito legal. E foi surpresa, né? Porque a Ana na primeira temporada era um mistério. Exato! Na minha, ela ia ser tipo o Lombardi, né? Só ia aparecer no máximo a voz ou ser citada. É, ela ia ser tipo o Charlie das Panteras, né? Alguma coisa assim, mas não, ela apareceu. E ela é formidável, e ela é uma mulher foda, e o que é uma coisa que eu gosto muito em Agente Carter, né? Todas as mulheres são muito interessantes, assim como os homens. A Ana é muito interessante, cara, ela é segurona, entendeu? Ali naquela época, o maridão lá de partner da Agente Carter, lutando com a Agente Carter, caindo por cima dela, e ela super segura. Gente, vou fazer limonada, vocês querem? De boa, assim, sabe? Muito, muito charmosa. Né? E toda fina, dando conselho pra Peggy. E fora ela, outras mulheres muito legais também, né? A própria vilã da história é muito interessante, né? Ela é a Whitney Frost, ela é maravilhosa. A Rose, cara, terem explorado mais a imagem da Rose, eu achei formidável, porque puta que personagem adorável, né? A Rose, que era apenas uma parte do que era essencial lá em Nova York, ela se torna uma grande protagonista, né? Exato, ela se torna o peso pesado da equipe, inclusive. Não, né? Ela é a marrenta, né? Que ela é marrenta, ela desce o cacete na galera, entendeu? Ela sabe lutar, ela é uma gente muito competente. Ela, assim, ela dá banho, inclusive, no Jack. Uhum. Se você for comparar. Quem é o Jack que tá falando? O Nossa. Jack, o lourinho, chefe da Carter em Nova York. Sim, o Thompson tá mais filha da mãe do que na primeira temporada. Subiu um upgrade, né? No final ele se mais uma vez, né? Ele se redime. Mas ele é meio putão, né? A temporada toda. Você não sabe que jogo que ele tá jogando. Você sabe que ele não é tão canalha quanto os vilões mesmo da história. Mas você fica meio assim, opa, qual é desse cara? Onde ele vai levar a ingenuidade dele? Vai prejudicar quanto os protagonistas nessa brincadeira, né? Ele é a versão Flash Thompson da Agente Carter, né? Ele é sacana, mas não é tão... vilão assim, né? Exatamente, ele é o Bully que ainda não sabe lidar muito bem com aquela mulher fodona ali, sendo bem mais legal que ele, né? Eu gostei bastante também, porque eu gosto da coisa de ter mais ficção científica. Eu não concordo muito com o que vocês falaram do Jack Thompson. Eu acho que ele tá igualzinho na primeira temporada. Não igual, não que isso seja ruim, mas a personalidade dele pra mim é a mesma coisa. É aquele cara que quer se dar bem, meio que faz as coisas erradas pra se dar bem, mas aí no fundo o coração bom, entre aspas, prevalece no final. E ele acaba ajudando os mocinhos, digamos assim. Eu falo assim porque na final da primeira temporada dá a entender que ele e a Agente Carter se entenderam, né? E aí parece que zerou tudo, tipo assim, uma oportunidade de subir na vida. Vou dar um chute nela. É, então. Ele é aquela pessoa que a ambição tá sobe a cabeça. Né? É, então a hora que surgiu a oportunidade dele estar entre os grandes e tal, ele abraçou. Até ameaçando a Carter e tudo. Mas a hora que ele começa a ver a verdade, ele começa... Só que ele vai ser bonzinho daquele jeito escroto, que é na hora de fingir que tá prendendo o Souza, dar um soco na barriga dele... É resolver que é a melhor coisa explodir todo mundo. Mas ele é aquele cara que, tipo, é que nem o Namor no é aquele, tem que ter aquele filho da puta que vai apertar a bomba, porque os outros não vão. E aí os vilões iam dominar tudo. Literalmente, ele ia apertar a bomba, né? Literalmente, explodia a bomba. Então ele é meio assim. Eu até, a gente já podendo falar do final, fiquei chocada com o final, né? Porque eu achei que ele... Né? Eu achei que agora ele ia, de repente, fazer mais parte e tal, entrar mais pro time e, do nada, pum, ele morre, né? Ou não, né? Ah... Ai, meu, mas foi no meio do... É bem assim possível, né? Mas se o diabo lá do o agente Grant lá do agente da Shield não morre, imagine ele, né? Não sei. Bom, mas nenhum ser maligno dominou ele depois que ele morreu, mas enfim. A gente até comentou que ele tava bem parecendo o Ward nos momentos, né? Naquele momento que ele tava bonzinho, daí de repente descobrem que ele mandou o negócio virar uma bomba. Aí o Jefferson tá falando, ele tá parecendo o Ward, mas com intenções um pouco diferentes. É, ele tem o próprio jogo também na história, né? Ele não fala tudo que ele quer pra os outros, né? Então, eu acho que eu gostei também da Rose, né? Achei que foi muito, muito sacada colocar ela lá. É, a relação com o Jarvis, eu sempre gostei desse mote da gente Carter, que a dupla de protagonistas não é um par romântico. Então eu acho que isso é bem legal. Isso é muito legal. Por um lado, a hora que começou uma história meio romântica da Carter com o Wilkes e não sei o que, eu fiquei meio assim, tipo, mas aí depois eu gostei até do rumo que tomou e tal, que nem disse o Jefferson, ela é gente também, né? Ela tem direito. É, legal que ela tem culpa. Ela é gente. Agora, o Wilkes eu achei um saquinho. Cara chato. Ah, sei lá, não gostei dele não, achei que ele era muito chato. Eu não sei se é porque eu gosto do Souza, que eu fiquei com raiva dele. Tem a time Souza, você. É, time Souza. Ó, eu shippei. Eu não gostei dele. Germana, você foi time qual? Souza ou... Eu shippei o Wilkes, aí depois eu falei, ai gente, faz um trissome, fica os três uma vez, eu parei, que era uma loucura, vou lá. Olha, não, eu achei o Wilkes, muito coitadinho, não gostei muito não. Eu gostei do Wilkes, sim, no começo eu shippei bastante, até porque eu achava o Souza, essa história dele ter fugido do relacionamento e ficar com medo e tal. Eu achei ele chatinho no começo. E ele tinha uma namorada muito legal e tal. É, eu gosto do Souza também, mas ali, aquele começo que ele tava meio, né, vou não vou, eu falei assim, dá um pé na bunda esse cara de uma vez, pega esse Wilkes aí, que ele é mó gato, inteligente, vambora, gente, cara. Eu acho que o Howard já apareceu pouco nessa temporada. Acho muito rico, na verdade, ela ter um triângulo. Acho muito legal ela ter... Eu achei legal também, porque era uma questão de, sei lá, dois mocinhos, né? Uhum. É heroína, não tem vilão ali. Porque geralmente em qualquer filme ou série americana, quando tem um triângulo amoroso, isso geralmente tem séries e filmes que não, mas a grande maioria, um dos três é do mal. É verdade. Né? O papai e o outro é bruxo. Tá certo que o Wilkes em alguns momentos tava meio doidão, né? É, mas ele tava, né? Ele tava querendo ele tava atirar na mesmo, cara, né? Dele. Ele tava pra morrer, cara. Tava pra morrer, o bicho tava possuído, né? Pela Dark Matter lá, pela Matéria Zero. Olha eu mudando o nome da matéria. Não, mas sei lá, eu na hora que ele tá lá amarrado no negócio, eu alargo ele aí, explode tudo. Olha que bicho ruim. Só pra pontuar aqui pra quem tá ouvindo a gente, ele tá falando do Jason Wilkes, que é um dos cientistas que trabalha na Isodyne, que é a tal da empresa, que, digamos assim, tudo gira em torno dela, né, e que ela estuda essa coisa da Zero Matter, né, da matéria zero. O nome do ator é o Reg Austin, e é, uma das coisas que é interessante, que expande mais um dos temas da gente Carter, é que na primeira temporada ela trabalhou nessa época a questão das mulheres, né, e da luta por elas, para elas se imporem na sociedade, que era muito, mas muito mais chauvinista naquela época. Uhum. E no caso do Wilkes, era a mesma coisa para a questão dos negros. Então, em vários momentos é colocado que ele só teve chance na Isodyne porque quiseram colocar ele lá, porque não tinha mais nenhum lugar para ir. E foi A Whitney Frost deixa bem claro por que ela empregava negros e mulheres. E isso é muito bem trabalhado. É trabalhado de um jeito muito delicado, muito sensível. E é bacana, traz para discussão, né, esse tipo de dificuldade que tanto mulheres quanto negros passaram nessa época e que ainda passam hoje. Sim, sim. E isso é muito bem colocado em Agente Carter, eu achei muito, muito bem, bem trabalhado. A Whitney Frost tá muito boa, dá medo pra caramba dela, né? É, gente, ela é pavorosa. E a gente esqueceu da... Como da Dottie? Da Dottie, né? A Dottie é maravilhosa, né? Daqui a pouco eu falo dos vilões aqui. Uma coisa também que eu achei dessa questão desses pontos que a Germana falou que foi muito melhor trabalhado é que na primeira temporada, em vários momentos, chegava a ser até meio estereotipado como era colocada essa situação, e dessa vez foi muito mais natural, muito mais simples colocada a coisa, sabe? Como se fosse uma coisa do dia a dia corriqueira. Na primeira temporada teve alguns momentos que várias pessoas na internet acharam que não, exagerou um pouco nesse ponto, no outro, por aí vai. E aqui não, Dilma, você percebia, mas ocorria de uma forma muito mais natural, sabe? Não teve nenhuma situação... Não ficava repetitivo, né? É, porque muitas vezes, tipo assim, acontecia de pega entrar num restaurante, num bar, alguma coisa desse tipo, e aí soltava sempre uma gracinha. Dessa vez não, foi mais pontual em alguns momentos isso. A ambientação dos final dos anos 40 foi muito boa. Tanto a caracterização do vestiário, figurino, né? Também o problema com os negros naquela época. Tanto que ela entra no restaurante com ele, né? Aí o cara acha estranho um negro entrar com uma mulher branca e acha que ele tá atacando ela. Sim, sim. Eles precisam comprar alguma coisa, trocar o dinheiro, né? Pra fazer a ligação. É, essa cena aí foi bem escrota mesmo. É, tá bem, bem ambiental como era a época mesmo. Como era a época, é. E vocês falaram da Whitney Frost... Foi uma mudança da personalidade dela, jogar ela pro passado. Ela mesma foi estigmatizada, né, por ser mulher, e ninguém acreditava que ela seria a cientista por trás da Isodyne. É. Ninguém falou do pobre do Samberly, que era um babaquinha, né? Do Samberly? É, gente, ninguém elogiou o Samberly, né? Ninguém lembrou do pobre. Você que ficou só dele, Germana, fale dele. Eu adorei, não, aquela cena que eles saem os quatro... Andando em câmera lenta, cara. Aquela aquilo cinema. Foi formidável, foi muito legal, muito legal. Tipo os eleitos, né? Pam, pam, pam. É, cara, não, e é muito bom. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei nessa temporada é que tem esse humor suave, bonitinho aí no meio, né? Que deixou tudo mais charmoso. Você vê que os cinco que estavam ali. Os cinco, exatamente. É que o Jarvis sai depois de pegar o carro. É, incluindo o Wilkins também, né? Que agora a gente já sabe que o Wilkins, ele. Vai trabalhar nas indústrias do Howard, né? A Rose, o Sam, o... Como é o nome do cara mesmo? Que eu já me é o deu. Souza, a Rose, o Samberly e o Spawn. E o Agente Carter já dá uma margem quando eles se unem e eles funcionam fora do sistema, né? Fora da SSR. Exato, pra ser uma pré-shield, né? São tipo os renegados, né? E você usou o termo certo, fora do sistema. Ninguém ali... eles todos são subestimados porque eles estão fora do sistema. Uhum. Né? Eles estão fora de tudo que se espera de caras que são os heróis. Tá ali a gente que é a telefonista, que ninguém levava pra campo, e a mulher é foda em campo. Ela agora não é mais telefonista, ela agora é como é que ela faz teste com a atriz? É recepcionista. Né? Cara, e a mulher em campo, ela é maravilhosa, muito maravilhosa. O Samberly, que é o cientista, que até o Souza largava ele em segundo plano. O Souza, que é o rapaz que voltou quebrado da guerra. Uma mulher, que é a Agente Carter, né? E um rapaz negro, que é o Wilkes. E o Jarvis, que sai pra pegar o carro, que o Jarvis é maravilhoso. Né? Casal Jarvis, melhor casal. O Jarvis, por sinal, eles dão uma trabalhada dessa vez nele, um adendo a mais. Na primeira temporada ele foi obrigado, foi... ao pedido do Howard pra ele estar do lado da Peg e ele desenvolver um relacionamento e tal. Nessa temporada, eles colocam que o Jarvis, ele sente falta, porque vale relembrar, né? Na temporada passada foi trabalhado que ele era um cara que também atuou na guerra. Ele, inclusive, salvou a esposa dele e tudo mais. E ele sentia falta desse momento de ação. Não que ele seja um cara de ação, né? Ele mesmo já percebe isso. Ele quer ser, né? Ele quer treinar, né? Você vê que ele tá se esforçando pra aprender luta greco-romana. Diz que é bom em esgrima. Ele quer ser fodão também. Tipo assim, pô, ele vê, acho que a Carter é como uma grande heroína, né? Com uma pessoa maravilhosa assim. Ele quer dizer, eu também quero me provar, porque eu quero também estar no centro da ação. E isso, no meio dessa temporada, meio que se volta contra ele. Porque ao ele colocasse no centro da ação, e a Carter, a todo momento, fala assim, não, cuidado, não vai se meter nessa, você tem uma esposa, por aí vai. Ele não percebia que ele tava correndo um risco, e tinha o lance também de pôr em risco as pessoas ao lado dele. E aí, durante o decorrer da história, a gente vê que ele, digamos assim, entende o preço desse risco, né? Que é o dilema de todo herói, né? Exatamente. Coisa que até então ele não tinha, né? Ele, pra ele, como falava a carta, né? Uma grande aventura pra ele, né? Tá, é se divertindo, acha que é uma grande criança brincando de filme de ação aí, né? É, e aí quando ameaça a Ana, né, cara, ele pira. Exatamente. Ele pira. Você vê que ali ele mostra as true colors dele, né? É. Ele vai na Whisney papado dois tiros pra matar, meu. É, ele tenta atropelar. Eu tô bom, ele atropela ela, né? Eu faria a mesma coisa. E olha que eu sou toda metida pacifista. Mas ai, se chegasse perto de alguém que eu amo, viu? Mas vê que ele também, ele dá uns piti, porque ele, como não perde o controle, né? E aí ele é raptado, vai pro deserto, por aí vai. Ele também dá uns piti com a Carter, né? Você vê que dá aqueles momentos com aquele sotaque inglês dele, dando umas broncas. E aí, o que, que a gente vai fazer aqui? Não sei o que, sei o que lá. E ela, tipo, o que fazer? Vai andar, né? É, ali a relação ficou abalada, né? Mas aí, ao mesmo tempo, é quando a relação de amigos se arruma, né? Sim. E isso é muito bonito. A relação de amizade deles dois eu acho que é um dos grandes méritos da série. É. Em dado momento, você vê que a própria Carter, ela tenta... Quando acontece, inclusive, o lance da Anne e por aí vai, ela tenta deixar ele um pouco de lado, ou não... querer abusar dos serviços dele, né? Tipo, no final mesmo você vê, né? Tipo assim, não, ele quer levar você pro aeroporto. Ele diz, não, não precisa. Tipo, eu sou independente, eu não preciso dele. É. E aí a esposa fala, não, mas faz isso por ele, porque ele quer levar você, entendeu? É. Não, não é porque querer ser o motorista dela, né? Que talvez próximo da Carter seja, além de ser uma grande amiga dele, tá próximo daquele momento de que ele se sentia importante, fazendo grandes coisas, né? Eu gostei que ele foi mais trabalhado, quando ele ficou muito magoado com a coisa da esposa, e aí a hora que ele foi lá pra missão já meio alterada, eu já pensei, ele vai fazer merda, né? E não deu outra. E depois daquele DR que ele tem com a Carter andando lá, é ótimo. Dá pra ver muito o aspecto humano dele, né? Toda coisa de que ele não tem coragem de contar pra mulher que ele não vai, que ela não vai mais poder ter filhos, e ele se sente culpado. Ou até quando ele deixa a Rose cuidando dela e ele dá até o testamento, porque ele acha que ele não vai voltar. Na verdade, ele queria se matar, né? Ele tava deixando. É, ele tava indo numa missão suicida. Que aliás, ele foi assim do nada, né? Whitney faz pá, tirou. É, e a ele só não morre. É conta da Whitney mesmo, né? Porque ela pede pra não matar nenhum dos dois, nem a Carter nem ele, né? Acho que a gente ainda vai dever muito do Jarvis ainda, porque tem muita coisa pra ele pra fazer ainda no top MCU. Não, eu que já assisti ele no outro seriado, eu só fico assistindo pensando, meu Deus, como esse cara é um puta ator. É. Que outro seriado que ele fez? Broadchurch, segunda temporada. Ah, ele é da segunda temporada do Broadchurch, cara? É, ele é um vilão, filha da mãe, que não tem nada a ver, um bad boy. Nada. Mas tá falando da que tem o Tenant, né? A britânica, com o Tenant, Cara, eu ainda não vi a segunda, bom saber. Veja. A primeira é maravilhosa, né, meu? Muito. Um easter egg já sobre o Jarvis, né? Dos dois momentos, né? O Jarvis do passado com o do futuro. É que ele grava o sistema de segurança da casa com a voz dele, né? E dado o momento, ele responde pra Peggy, né? Tipo assim, que a Peggy provoca ele. Aí ele fala assim... Não, isso é temporário, depois eu vou arrumar outra pessoa pra fazer a voz. Porque eu não quero que minha voz seja eternizada como uma pessoa... É... Aquilo é muito bom, né, cara? Ele falou, não. O que eu queria mesmo de boa é que a gente Carter evoluísse. Mesmo que um dia, sei lá, acabe a série em si com a gente Carter, que evolua de alguma maneira pra que o Jarvis, sei lá, seja por um tempo o mordomo do pequeno Tony Stark. Ah, sim. Ah, é isso que eu tava falando. Sim, é formidável, tipo, sabe Gotham? Vocês devem ver Gotham, né? Ai, Gotham, eu tento ver e toda vez eu durmo, amigo. Eu acho, é muito chato. Eu vi o começo e não continuei também. Eu já tentei falar pra três. Mas até que eu não durmo, não. Mas assim, eu queria ver uma evolução desse tipo, né? Porque você vê que de alguma maneira o Tony deve ter tido uma grande relação com o Jarvis. Pra ele colocar o nome da inteligência artificial dele sendo Jarvis, né? Seria bem legal. Provavelmente a gente vai ver ainda aquele período que se passa ali antes de Homem-Formiga. Uhum. Ali o Jarvis ainda deve estar vivo e criando o Tony Stark. Não sei se o pai dele já deve ter morrido. É, na verdade ninguém sabe se o Jarvis... Bom, pela idade deve, né? Bater batidas com o cuia, né? Mas assim, pode ser que seja, sei lá, tão vivo quanto... Ah, bom, tava... se a Peggy tava viva quando o... Tava velhinha, mas viva quando o Steve acorda, o Jarvis podia estar vivo ali também, cara. É, vai que ele se aposentou, né? Ganhou uma pensão lá, tá vivendo lá na Inglaterra de novo. Com Ana na Inglaterra, ou foi viajar pelo mundo. É a cara deles sair viajando pelo mundo. Mas, casal de velhinhos viajando pelo mundo, é muito a cara deles. É de boa, eu queria muito ver essa relação também de um molequinho, sabe, do Tony com ele, assim, aquele sotaquezinho britânico lá. Ele... Aí ia ser legal demais. Não, ele cuidando dos flamingos, aquilo era formidável, né? Welcome to Los Angeles. Agora vamos passar então pra falar dos vilões, né? A gente tem vários nessa temporada, né? Sim. Vamos primeiro começar com a Whitney Frost, né? Vale ressaltar, o Jefferson já até comentou que muita coisa muda da origem dela, e muda mesmo, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ligada, né? A gente sabe que Whitney Frost, tanto nos quadrinhos quanto nesse filme, é um nome inventado, um nome fictício. Né? É o nome original da personagem. Mas muitas coisas, assim, apesar de não ter essa relação, ela é uma personagem contemporânea, né? Uma personagem que é vilã do Homem de Ferro. Aqui ela tá sendo colocada, tipo, pra ser no máximo vilã do pai do Homem de Ferro, né? Do Howard Stark. Mas tem algumas ligações, por exemplo, a própria magia. A magia não é citada nesse filme, mas vários personagens... estão ligados aí, né? Ela é uma das famílias que está relacionada com a magia. Ela é relacionada também com a família Manfred, né? O Silvio Manfred, que nos quadrinhos, já velhinho, virou o mafioso cabelo de prata, né? É isso mesmo, Jeff? Cabelo de prata? Cabelo de prata. Isso. Ele também é da magia, então tem uma ligação ali daquela máfia que ocorre em Los Angeles com a magia, né? Tá bem no comecinho, né? Isso, né? E os dois são personagens que estão ligados, né? De alguma maneira eles estão ligados e aparecem juntos nesse filme. Claro que bem mais jovem. O pessoal questiona, mas ela devia ter usado a máscara, não sei o que, babá. Mas tem oportunidade de usar ainda. Quem viu o final dela... Exato, aquele lance dela ficar ferrando o rosto, ela, né, cara? Ela tá se auto-mutilando, então... É, no momento de usar... A personagem tem muito a crescer ainda, ela não se acabou aí na série. E a gente vê vários elementos aí também da Marvel dentro daquele Conselho dos Nove. Nos quadrinhos, o Conselho do Nove é dentro de uma organização chamada Império Secreto, que também tá ligado com a Roxxon, que aparece no filme. Um dos personagens, inclusive, né, que é aquele... Deixa eu me lembrar o nome dele. É o Hugh Jones. Nos quadrinhos e nesse filme também é um dos diretores da Roxxon. Enfim, a Roxxon, o próprio Império Secreto, todos eles estão ligados com, de alguma maneira, em algum momento, com a Hydra. O Império Secreto mesmo é uma dissidência da Hydra. E se vocês verem, aí vem um plot twist que não sei se vocês perceberam. O símbolozinho da... Você acha que a gente não ia perceber? Aquilo é o mais óbvio. Negócio mais óbvio. A primeira coisa que o Rogério falou aqui em casa também, cara. Foi a hora que apareceu. O símbolo do Império Secreto é o mesmo símbolozinho que aparece em Agentes da Shield, que tá todo mundo ligando agora que era o da NASA, que tem a ver com a Hydra e por aí vai. Então, foi uma puta conexão. O mesmo lance da Witch ficar escrevendo o tempo todo, né, nesse último episódio que ela ficava escrevendo, lembra muito, não diretamente, mas lembra muito quando o Coulson fica piradão, escrevendo loucamente, sim, entendeu? Sim. Então tem todas umas... Esses pequenos links são muito legais. E foram, como eu disse, foram bem sutis. É óbvio, quem tá ligado na série... Vai saber, né? É. Pra você que tá ouvindo, talvez não, então vai conferir. É, tá tudo meio que casadinho dessa vez. É. Bom, e aí, Germana, o que você achou dessas vilões mafiosos aí? Vale ressaltar, né? Acho que a origem dela, meio que mudada, foi bem curiosa mesmo também, né? Eu gosto demais da Whitney Frost, porque ela ao mesmo tempo que ela é uma vilã, ela é a vilã da série, né, do da temporada toda, ela é muito real, ela é muito tridimensional, é uma mulher que sofreu, é uma mulher que pra crescer ela teve que usar uns métodos super escusos, ela era fodona do laboratório, mas tinha que pagar de atriz bonita, e enquanto ela pagava pro marido, né, o marido era quem assumia tudo pra ela poder existir, porque por muito tempo mulheres não podiam, né. O marido era laranja lá, né. O marido era laranja, né. Não, e fora que, ela tem aquela, a maldição da mulher fodona, né, da época. Não todas, mas que muitas tinham... Marido é um filho da puta. Marido dela não apoia ela em nada. Diferente do Manfred. Chega uma hora que eu falo assim... Quando ele fala pra ela, olha... Essa marca no seu rosto é poder. Eu falei, ó, amiga, ele pode ser um psicopata, mas isso é um homem pra estar do teu lado, entendeu? Esse homem te merece. Mas ele tem uma explicação pra ele ser assim. Você viu a nona dele? Eu vi. A nona é formidável. Outra mulher... Se aquela nona não teria levantando assim. Pra pegar a faca, a hora que ela olha pro o Souza, que ela tinha gostado do Souza, né? Ela achava que a Carter era o diabo, mas ela tinha gostado do Souza. Que o Souza fala um negócio que desagrada ela, que ela olha pra ele com aquela cara de eu gostava de você, menina, e pega a faca. É demais. E aí, vai, vamos voltar pra Whitney, que ela é uma... Ela é complexa, ela é legal, né? Ela é rica, é uma vilã muito rica. Tem o Manfred, que a gente ficou apaixonado por ele, porque ele faz umas coisas assim... Meu marido é de família italiana, então a gente via várias coisas ali, tipo, a avó que fica falando que a receita certa é a dela, entendeu? Lascou. Eu vou imaginar agora o Manfred com a cara do Saladino toda vez agora. Não, o Rô tá mais pra Jarvis, vai, ele tem uma pegada elegante, assim. E a Ana é mais legal, a Ana é mais bem vestida que a Whitney Frost. Né? Aí deixa eu ver quem mais tem de vilão. A Dot. A Dot vira uma coisa bem dúbia. E ali a gente já tem de novo, né, uma semente do que vai ser a Viúva Negra. Uhum. Agitando do lado dos mocinhos, né? Uhum. A Dot, eu vou te falar. Que todo mundo torceu pra ela se livrar, não torceu? Sim, claro. Tava todo mundo torcendo pra ela fugir, cara. Ela é muito legal. É, ela virou um coringa agora, né? Ela agora tá livre do Leviatã lá. Na verdade, até comenta, né, que é alguém, acho que não sei quem foi, acho que talvez até tenha sido o superior lá da SSR, alguém comentou, né, tipo assim, você veio pra cá, tipo, seguindo um plano de vingança de um cara, quem não lembra lá é da temporada anterior, né, como é o nome daquele maluco lá, que é o... Ah, era o professor Russo, né? É, o Faust. Ichenko, né? Isso! Aqui é aquele ator maravilhoso também, é. Então, né? O cara lá seguiu um plano de vingança dele e se ferrou, né? Foi a primeira vez que ela se ferrou de verdade, porque ela era uma espiã que era pra entrar, fazer a missão dela e sair, né? Sair fora, e ela fica presa, é. Eu gostei muito da Whitney. Eu sou uma das pessoas que sentiu falta dela usar máscara. Não que não tenha oportunidade, mas eu ficava toda hora. Agora o negócio tá grande, ela vai pôr uma máscara. Agora ela vai pôr uma máscara. Agora ela pôr uma máscara. Mas tudo bem. E dá muito medo dela, assim, porque a mulher tava muito poderosa. Tanto que ela dominou todo mundo, ela fez o que queria, matou lá, falou, agora eu que mando aqui. Todo mundo cagava perto dela. Uhum. E dava muito medo a hora que tinha alguma missão que envolvia ela, a hora que o Jarvis atira. Eu falei, pô, fudeu. Ela era muito medonha mesmo. As caras dela, né, com aquele olhão esbugalhado, dava medo. É, a cara dela já dá... Ela já é meio louca, né? Aí ainda você bota um poder da matéria negra lá, ainda a mulher doida, você imagina. E eu achei legal a coisa dela ter que... Ela ser uma atriz, porque ela é uma mulher bonita, mas que no fundo ela é um gênio da física, mas que não teve oportunidade. Mostra um pouco da história dela de criança, que é uma história... difícil, ela passou por um padrasto abusivo, por toda a dificuldade quando mostra a história dela. Ainda uma mãe que não dava apoio também. É, e então dá pra você entender por que ela virou uma pessoa amarga e enfim. O lance da atriz também, de ela ter virado atriz, foi até um pouco da influência da mãe, né? Porque ela queria seguir a linha... Falou, com esse seu rostinho, isso. Você tem que fazer alguma coisa, né? Então... Ela queria seguir a linha de ser uma cientista, né? Usar a cabeça. E a mãe fala, não, você tem que usar o seu rosto, sua beleza e tal. É, se você for estudar, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Se você aproveita que você tem sorte de ser bonita. E ela aprendeu, né? Porque ela tocou o Manfred, que já não dava mais nada pra ela, e tocou pro senador que podia entrar com dinheiro. É, ela fez mais ou menos uma coisa do que ela viu na casa dela acontecer, né? De usar a beleza dela em favor pra subir na vida. Ganhos. É. Isso, pra conseguir. Eu achei interessante, no fundo, ela ser o gênio e tal, e enfim. Eu também adorei o Manfred. A mesma coisa que a Germana pensou, tipo, nossa, o cara gosta dela mesmo. Tanto que depois ele até se junta com o pessoal da Carter, porque ele quer salvar ela, no fundo. É, né? Ele vê que ela tá doidona, né? Ele achou que ela ia ganhar poder. Deles e ficar, tipo assim, um supra-sumo, só que tava consumindo e corrompendo ela. E ele colocando ele de lado, né? O único cara que não tinha medo dela. Ele chegava perto, encostava nela. O outro, se ela olhava pra ele, ele... Ai, aquele Chadwick, né? Pela... Miga, não, ele não te merecia. A Dot é aquela vilã que a gente ama odiar. Uhum. Que é muito legal. ela também tava com o pino símbolo da Hydra lá, aí ficou meio, não sei como que esse pino tava com ela, porque eu não lembro se isso, ela não tinha nada a ver com a Hydra até o final da outra temporada. Então a gente até pensou que podia ter alguma coisa da Leviathan metida com a Hydra. Ela só pegou esse pino naquela invasão que ela fez na boate, não? No clube, não? Primeiro episódio. Ah, foi? Eu já não lembrava disso. Ela foi pra roubar o pingente. Como é que chama aquilo? Alfinete, né? O alfinete, né? É. Que não era só um alfinete. Que é uma chave, a gente descobre depois que é a chave. Isso. É. Achei que ela tinha. Mas foi o primeiro episódio. Ela roubou, aí foi preso por exatamente. Ela tava querendo ir atrás daquilo ali. Aquilo ali abre alguma coisa que alguma organização que contratou ela quer pra ela, né? O que será? Ninguém sabe. Então, e outro vilão que ninguém tá falando é o que eu esqueci o nome, que é o chefão lá do Jack. Sim, bem o legal. Nome dele é Venom Master. É, Venom Master. E aí vem um plot twist. Não é o mesmo nome, mas será que ele não é um parente ou um futuro, sei lá, alguma coisa ligada ao Tony Masters, que é o treinador no universo Marvel? O sobrenome Masters. Ele morreu, né? Então, não, é, mas ele pode ter sido um filho. É, ele já tinha sido neto. Ali ele tava só como um grande chefão do conselho, né? O cara que tava articulando tudo. E quem acaba persuadindo o Jack, enquanto ele não vê a luz de subir na vida. E o cara que tá por trás de querer tirar a Carter da jogada, né? Uhum. Ele pega o lugar do Souza e tal. Ainda acho que ele ainda era um peão ali. Tava agindo na mando de outras pessoas que não apareceram. Não, ele não era o cabeça, mas ali, dos que estavam ali, ele era um dos que mais mandava. Mas Jefferson, o Saladin tá aqui, mas ele deve perceber. A regra é toda RPG. Quando você mata um vilão, sempre tem um outro chefe maior por trás. Tem, e o Jefferson lembrou de uma coisa. E o Jefferson lembrou de uma coisa. Tem uma hora que, inclusive, alguém fala isso pra ele. Uhum. Eu acho que, se eu não me engano, é o Whitney que vira pra ele e fala assim, ah, não, você é só um peão na mão de gente mais poderosa. Uhum. É. Mas ela deixa isso bem claro mais de uma vez. Então, de fato, deve ter alguém. Não, e outro vilão que a gente não tá comentando é o... Aí eu esqueço o nome daquele ator, que ele é muito engraçado. Ele fez o demônio, que é o cara da Roxxon, né? É, aquele. É, mas ele é um meio idiota, né? Um vilão meio idiota. Ah, mas ele é um vilão idiota, tá muito engraçado. Porque o ator é muito bom, que né, toma cara. Um monte de choque na cabeça. Choque! Da aquele. Peraí, você tá falando de quem? Da Roxxon, qual? O capa também é parte do conselho. Também é parte do conselho, eu não lembro o nome dele agora. É o nome do ator, eu não me lembro agora, mas o personagem é o Hugh Jones. O ator, deixa eu ver se eu acho aqui. É Ray Wise. Isso, trabalhou em Twin Peaks tal. E ele, então, ele tem uma contraparte nos quadrinhos Marvel também. E ele vai ter muito pano pra manga, que ele tá lá desde a primeira temporada. A Carter, em algum momento tenta invadir a empresa dele, não deixa tal. E até se apresenta pra ele, né? Quando ele diz, qual é o seu nome? Aí, agente, né? É aquela cena clássica que a gente tem na temporada. Ele acha que ela é uma secretária. É. E aí ele volta e ele continua vivo, né? Alguma coisa ainda vai surgir aí. É, ele continua vivo, minha gente. Ele é patetão, mas tá lá vivão. É, eles deixaram vivo 9... Eram 9 caras do conselho. Ela deixou vivo pelo menos 4, metade do conselho. Que ela precisava pra ele, né? É. E a gente vai ver o que, que esses caras... Eu acho que ele é o cara que deu tiro no Flash Thompson. No Jack Thompson. ele parece que é o cara que... Que faz, ele parece o cara que manda fazer, né? É, ele não tem cara de fazer a mão, não. Eu tenho. A gente vai discutir a cena pós-crédito no final, eu tenho minha suspeita, mas a gente vai apostar as fichas aqui em cada um. Com essa organização, como você tá falando aí, se é aqueles caras eram do Império Secreto, o Conselho dos 9, né? Os 8. 8 ou 9? 9. Quer dizer, morreu, agora são 4. Então, já dá pra juntar Império Secreto, magia. Alguma coisa da Hydra, que talvez dá pra fazer umas 5 temporadas de Agente Carter aí, só mostrando o início da SHIELD. O que a SHIELD lutava antes de chegar em Vingadores e tal, no que ela tratava durante essas décadas todas. Cara, combatendo esses caras aí. Tem plot pra isso pra caramba. Se, digamos assim, a coisa vingar mais pro futuro, vai lá, digamos assim, pra se formar uma pré-SHIELD, ou até mesmo o começo da SHIELD, dá pra colocar o jovem Homem-Formiga na parada, o Howard Stark fazendo mais coisa, né, sendo o cara technician da SHIELD, né. Na verdade, se vocês perceberem, o curta-metragem da Agente Carter, ele tá meio solto ainda, porque ele... Ah, Isso que eu ia falar agora. É, ele em algum momento tem que estar ligado com a série, mas por enquanto ele não bate. Porque é verdade. Ele vai não, acabar. Na verdade, ele ficou pra trás. Ele ficou pra trás. É. Aquilo não vai mais acontecer. É que, na verdade, a única coisa que muda é o telefonema no final, né? Mas... Não, muda que aquilo ali ainda era quando ela não era conhecida, que era começo, o Howard ainda não tinha se envolvido com nada. Aquilo foi uma coisa pra ver se dava certo, deu, eles botaram pra trás. Não, mas a única coisa que fica pra trás é o Howard tá, digamos assim, chamando ela no final pra Shield. Mas tem uma lance, Cami. O hobby que ele usa naquela cena final no curta-metragem, o Howard usa nessa temporada... Tá. Aquela hora, né? Ah, é verdade. E outra coisa, é o mesmo hobby que o Tony Stark usa em Homem de Ferro 2. Nossa, sério? Caraca, mano, você reparou isso? Não, eu não reparei, eu pesquisei os easter eggs, né? Ah, danado. Tem muita coisa, cara. Se a gente for catar os easter eggs aqui, de que... Ah, pessoa? Não, pá, agora você fala mais easter egg aí. A gente vai falando, a menina que eu vou lembrando, eu vou falando aqui. Vai, Jefferson. Não, eu só ia falar que do curso da gente Carter pode aproveitar a substância que ela roubou, que é um tal de Zodíaco, que é outra organização criminosa, né? Sim, mas sim. Super vilões. Altamente ligada com a Shield. E aquela parada do líquido azul pode ser qualquer coisa, pode ser até aquele negócio azul que o sangue cria lá que apareceu no Agente da Shield. Ou o soro do super soldado, sei lá. Já ele falando, ah, eu quero chamar a Agente Carter pra fundar a Shield, esse aí que eu falei que não ia acontecer mais. É, isso aí. Não, só talvez ainda aconteça, mas não daquele jeito, que é o que a gente espera que aconteça. Só se aquela última cenazinha ali foi colocada atemporal, sabe? Só vai surgir daqui, lá pra oitava temporada de Agente Carter, sei lá. É. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Estava rolando um boato que podia ser cancelada e tal. Já se superou isso. Já foi renovada, né? O que estavam falando do boato é porque a Halle Atwell, né? Ela aceitou participar de uma nova série pela própria DC, chamada Conspiracy, né? Uma coisa assim. Uhum. Não, fazer o piloto. É, isso. Ninguém sabe se vai à frente. Se piloto até precisa provar piloto, demora. Mas ela deixou claro, quando ela topou isso, que ela não queria que a série se batesse, porque ela quer continuar em Agente Carter. Ah, legal. Aí isso já é um ponto a favor. O outro, ela falou o seguinte, que apesar de ter sido uma baixa audiência dessa vez, mas sempre ela vai ser baixa audiência porque a temporada dela é meia ruim. É mentira, né? Curtinha, né? É curtinha e ela é um momento ruim pra série. Mas mesmo assim, ela disse que só vai saber se sim ou não lá pra maio. Que foi quando renovaram no ano passado também. E, não, mas isso aí é fácil de contornar. É só botar algum easter egg ou algum personagem mais famoso que todo mundo volta. E eu acho difícil a ABC cortar isso, porque, querendo ou não, essa série não é só audiência. Ela tem por trás todo um merchandising de produtos, de bonecos relacionados que vende. Então dificilmente a Disney vai dispensar ou... O ABC vai dispensar tão fácil assim. Se fosse uma série qualquer, beleza, mas ela tá tudo um. Ó, eu vou te falar. Maior. Pode tirar sarro quanto quiser. Se botasse pra vender aqueles vestidos todos que elas usam, eu comprava tudinho, entendeu? Ah, eu acho maravilhoso. Só queria dizer, é tudo muito lindo aqueles vestidos. Eu queria pagar um cosplay pra Cami e fazer o cosplay da gente. Ai, Cami. Se pagar, eu faço de boa. Eu não tenho dinheiro pra ir atrás da roupa, não. Ai, Cami, vai, faz. Você fica divina, cara. A CCXP tinha uma cosplay. Deve ter mais, mas eu encontrei uma. Tinha mais, mas tinha uma. Eu lembro de uma assim. Tava muito bem feitinho. E eu quero aquele óculos vermelho dela, aquele óculos escuro. Só, agora falando uma coisa mais por dentro dos vilões, né? Por dentro do assunto, né? A gente falou das atuações, por aí vai, mas acho que vale a pena explicar um pouco pro pessoal que tá ouvindo a gente sobre o que é essa questão da matéria zero e o que é que ela fez com os personagens. Legal. Então descobriram ela de um teste, né? Com bombas e que, digo assim, explodiram e meio que quebraram a malha espaço-temporal e, sei lá, abriu uma coisa lá e que caiu esse produto, essa geleca, que tinha um produto esquisito, né? E foi isso que foi estudado pela Isodyne. Quando essa coisa causa o acidente que origina os poderes, tanto Wilkes quanto da Whitney Frost, você percebe que elas causam efeitos opostos. É, a matéria zero é como se fosse a matéria... um vácuo. É um paralelo com a matéria negra que estudam hoje. Isso. O espaço. E aí você vê que, no caso do Wilkes, ele perde a capacidade de... Ele se torna intangível, né? Ele não tem matéria. É. E já a Whitney Frost, ela, na verdade, ela absorve pra dentro dela, né? Como se ela fosse um grande buraco negro, a matéria. Então eles meio que são opostos. Por isso que dá aquela lance, quando um vai pegar o outro, de ela tenta absorver o Wilkes, aí o Wilkes, que tava sem matéria, na verdade, puxa a matéria pra ela como ai. Se... Eu já tava totalmente gritando aqui, nossa, se fosse eles de manta e a Dago ia ser foda. Aí eu falei, tá tudo bem, não tem nada a ver, ia fazer uma bagunça, mas ia ser muito foda, vai. E aí tem, eles têm polos negativos, e aí quando os dois percebem que pode se ajudar, e aí a gente... É o momento que a gente vê a corrupção do Wilkes, né? Que aí ele fala, pô, a mulher tá jogando aqui um papo aqui, mas o papo cola, porque se eu me juntar com ela, eu posso finalmente voltar. Porque, coitado, ele não só tava virando um fantasma, ele tava daqui a pouco desaparecendo daquela realidade. Tem hora que ele sumira e voltava desesperado, tipo, pra onde eu fui? É. Fui pra a gente até brincava, ele colocou um anel, tira o anel, Frodo, né? É, também falou isso. E tinha momentos assim que ele tinha, tipo, vamos inventar uma coisa pra me sustentar nessa realidade. Aí inventou, tipo, um cubículo, né? Em que ele finalmente podia pelo menos comer, coitado, que ele nem comia. Aí comeu um big jantar feito pela Anna, né? Foi um dos momentos que trabalharam até muito bem os dois personagens novos, né? Tanto a Anna quanto ele, no meio da história. Agora uma dúvida, vamos botar a cabeça pra funcionar. Por que que a garota que foi servir de experimento, que encontraram no lago, ela tinha aqueles poderes de absorção do calor ambiente, né? Ficava tudo congelado. É, tudo congelado ao relógio dela. É, de alguma maneira, tava dando efeitos diferentes, porque o acidente não foi o mesmo. Ela foi cobaia, né? Como você falou, foi um teste. O daí, Whitney com o do Wilkes, foi outra situação. Outros de outra situação. Então era matéria negra, né, no corpo da menina que tava gerando aquele comportamento. Ela tava sendo usada de cobaia, tanto que depois eles vão lá atrás porque o Wilkes queria pegar a matéria que tava no corpo dela. Porque eu achei que a menina que tinha superpoderes, ou é um inumano, ou coisa assim. Não, não. Não, a matéria negra que causou aquilo nela. Ah. Inumano. Tem uma hora que ficou até com medo que a Carter, que a Peggy tivesse pego aquilo também, porque aquilo tinha acontecido com aquela menina, com um policial, lembra? Que ele também começa a absorver calor. Aliás, tanto que ela começa a ficar com medo porque as coisas estão flutuando ao redor, e aí a gente descobre que é o Wilkes que tá mexendo as coisas. Exatamente. É que tava do lado dela assombrando, de garrafazinho assombrando ela, né? É, e vocês que são cientistas é aquela coisa, mudaram vários fatores ali da experiência, né? Por isso os resultados mudam. É, a Camila todo momento tenta fazer isso pra ver se acontece uma coisa com ela, né, Camila? Meu sonho é ser uma Whitney Frost, cara. Não, prefiro mais uma Peggy Carter. Ô, meu, não vai ficar sinistrona daquele jeito, não, hein? O máximo que vai acontecer comigo é eu virar uma super bactéria. Tava falando de matéria negra. Ela gera muita coisa no universo Marvel. Tanto que uma Germana falou os poderes do manto e a daga. Do manto, não é mais do que a daga. É. Aí tem a Estrela Negra, que é uma super heroína soviética. Ela manipula a energia negra pra... Ela faz o que quiser com a energia. Cria campo de força. Que aparece no Agente da SHIELD, né? O Blackout também. Blackout, que também tem nos quadrinhos. Uhum. Tanto que as escritoras, antes de começar a série, já tinham falado. A matéria negra tem várias aplicações no universo Marvel, e a gente vai começar a usar eles aqui. O que se acha é que ela vai ter alguma ligação com o filme Doutor Estranho, porque o vilãozão do personagem, né, que é o nossa, me deu um branco agora, Jeff. Vai o Mordo? Não, o cabeça de fósforo lá. Dormammu? O Dormammu vem da dimensão negra, né? Ah, rapaz. E o Wilkes escutam a voz. Ligações tem de monte aí. Vamos ver se de alguma maneira isso vai ser jogado lá pra Doutor Estranho, né? Vai que aparece o Wilkes lá falando com o Dormammu. O senhor da dimensão negra. Vixe. É aquele vírus, não. Eu até achei que a Dot ia dar um jeito de absorver a matéria negra e se transformar na Estrela Negra, uma super soldado soviética, mas não foi dessa vez. Mano, eu achando que eu tinha exagerado com manter a daga, hein? Ela pega o sangue da Whitney e ela fica num momento... O que eu vou fazer com isso? Daqui parece que ela tava pra fazer outra coisa mesmo, né? Ela teve um momento boazinha, né? Porque ela podia ter levado o sangue embora, ela deixou lá pra Peggy, né? Quando ela invade lá... Clube. A Dodge tá achando interessante trabalhar com a gente Carter, que sempre tem uma coisa nova ali que ela pode levar pro chefe dela. Ela é meio doidinha, né? Ela fica com os olhinhos brilhando assim. Ela gosta da aventura pela aventura também. Ela prefere do que ficar lá na cadeia, né? Gente, ela gosta da amizade que ela tem com a agente Carter, né? Que isso é outra coisa que eu adoro demais nessa série. Ela é toda pautada em amizade e as mulheres são amigas umas das outras, até quando elas são vilãs. Como assim? A Dot é amiga da Carter? Ela sente ela uma amizade. Ela tem um certo carinho. Ela tem da carinho. Da parte da Dot, né? Rola uma... Ó, oh, não, ela é meio... Elas começaram como inimigas, mas chega uma hora que o próprio Jack, o Thompson, ele fala assim, você acha que a Carter é sua amiga? A Carter, ela pode achar a Dot perigosa, mas ela vai salvar a Dot. Rola uma amizade, rola uma irmandade ali. É, o pior é que ela vai lá salvar a Dot mesmo, né? Ela bota desculpa, não, a Dot foi sob meu comando. Existe uma rivalidade entre as duas porque elas estão em lados opostos. Mas a Dot enxerga na Carter, na Peg, uma das poucas amigas que ela tem. Eu acho que é a primeira ligação afetiva, inclusive, que a Dot tem com alguém, na verdade. Uhum. Quando e não impede lutavam... ela de fazer parte da armadilha, né? Que exatamente. Ela é filha da puta, legal mesmo. É, porque ela é má, ela é vilã, né? Mas ela se enxerga como uma amiga da Carter, né? E isso é uma coisa que é muito que eu gosto demais nessa série também. A Peg e a Anna se tornam amigas. A Peg e a enfermeira, a namorada do Souza, elas se tornam amigas. A menina, ela nunca acusa a Peg de nada, a despeito delas perceber que o Souza é apaixonado pela Peg. É que não então, tem como não gostar da Carter. É, não, e ao mesmo tempo é muito legal, porque eles não caem naqueles clichês bobos, os clichês mal usados, né? Uhum. Tipo, ah, e elas vão se pegar no tapa por causa do Souza. Não, ela se tocou, eles têm uma história, os dois, e ela entrou ali e ela tava sendo estepe, coitada. Tá. Ela tem que ficar puta com o Souza e não com ela, e ainda assim ela é ser madura e sai fora só. Tá mais fácil ela pegar o Souza no tapa, né? É, não, e as mulheres são todas muito amigas umas das outras. A Peg é amiga da Dot, de certa maneira, mesmo elas tendo a rivalidade. A Peg e a Rose são super amigas. A Peg com a Anna eu achei legal demais. E mesmo a amizade entre homens e mulheres é muito legal. Eu repito toda vez, a amizade da Peg e do Jarvis é o troço, assim, maravilhoso. É o grande mérito da série. Ready for another adventure, Miss Carter? Vamos falar então de momentos marcantes nessa série, né? Primeiro, um pouco do passado e da origem da Peggy Carter, né? Como, o que fez ela se juntar à SSA, né? Na verdade, se juntar à guerra, se motivar à guerra, né? Ela ia, digo assim, ia seguir uma linha de... não, vou procurar um esposo, vou me casar e por aí vai. E aí, o irmão dela, que acabou morrendo na guerra, foi que já tinha preparado o campo, porque viu o potencial nela, né? Porque no passado ela era mais marreta que ele, né? Ela dava umas porradas nele. Tipo, a Peg, ela é capaz disso. E aí, planejou, mesmo após a morte, o futuro dela pra ser um agente do serviço secreto, né? Ela foi a grande indicada, né? Que é o Mike, né? É isso mesmo, né? Mike Carter, né? O nome dele. É. E aí, o que é que achou, Zé Hermana? Eu gosto muito disso. Eu gosto porque, na verdade, ele deixa muito claro que quando ela fala, eu faço por você, ele fala, não, você tá fazendo por você. Porque muita gente pode falar assim, ah, então ela tá fazendo pelo irmão. Não. O irmão, ele só percebeu que ela tava entrando nessa vida mais padrão, né? Que é arranjar um esposo, ser aceita pela mãe. Porque a mãe sempre reclamava, né? Que ela não era uma moça com educação adequada e tal. Então, quer dizer, o irmão percebe ali que ela ia assumir papéis que não tinham nada a ver com ela. E aí ele fala, não, isso não é você. Você é a menina que me batia quando a gente era criança. Uhum, você é a menina mais marrenta do que eu, né? Então eu acho muito legal. E aí ela, de fato, ela enxerga naquele flashback muito louco dela com dança e tudo mais, que eu adorei. Muito legal, né? Naquele flashback, não, é aquele sonho que ela tem, aquele delírio enquanto ela tá amarrada, ela tem esse papo com o irmão e ele deixa claro, ele fala, não, você tá fazendo isso que você tá fazendo pra você. Eu só te preparei o caminho, fia. E esse é o segundo momento que eu ia falar da série, né? Que é esse devaneio dela aí, que tinham que arrumar um jeito de colocar a Harley dançando, né? E aí fizeram com todos os personagens, o que foi 10. Eu, na hora que eu vi essa dança, eu não sei se vocês sabem, mas o Chris Evans, ele esteve nos sets de filmagem do Agente Carter nessa segunda temporada. Uhum. Ele até bateu uns selfies com ela, brincou, zoou à vontade. Eles gravaram o Dance Smash. Exatamente. Eu tava esperando encontrar ele nessa dança, você sabia? Eu acho que isso aconteceu. Eu acho que o contrato não deixaram, né? Mas seria ótimo. Na tua cachês, assim. Cami, e aí, o que é que achou dessa origem aí? Já pode falar também da dancinha aí. Eu gosto sempre de origens, porque... Não sei, eu gosto de origens. Não sei por que eu gosto de origens, vai. Eu gosto sempre de ver... deixa mais, mais humana a pessoa, você consegue ver a história dela. Todos os filmes de origem, pra mim, são os que eu mais gosto. E também achei legal de ver, porque foi paralelo à origem da Carter e da Whitney, né? Uhum. E do musical, sei lá, eu achei meio encheção de linguiça, que nem eu tava falando pra você, mas não uma encheção ruim de linguiça. Foi bom, agora eles têm mais dois episódios, eles podem perder 5 minutos. Mas eu achei legal, eu adoro o musical estilo anos 50. Como disse o Jefferson, esses atores são tudo filha da mãe, tudo canta e dança, tudo povo foda, né? Os caras são tudo completos. Até o Souza largou a bengala lá. A bengala lá. Tava tão bonitinho. A muleta lá. Foi, o Rô falou a mesma coisa, Souza, olha a oportunidade do Souza de não usar a muletinha, né? E aí até o Jarvis aparece. Eu achei bonitinho, eu gosto dessas coisas de musical, eu adoro musical estilo anos 40, então. Mas sabe quem teve lá e fez uma participação? Aquela garçonete da primeira temporada. É a Andy, é, que é uma das personagens que eu acho que fizeram falta. É. Legal ter chamado ela, lembrado dela, porque ela foi importante na primeira temporada. Vai, fala aí, Jefferson. Nesse papo da origem dela, tá incluído o dossiê que o Thompson arrumou, o Masters arrumou, né? Uhum. Que tem alguma coisa ali que não foi abordada na primeira temporada, não é isso? É mentira aqui. Não é mentira. Não é mentira. Não é mentira, aquilo ali é fato da vida dela. Não, ela fala que o Jack vai se apoiar num negócio falso. Sim. Porque ela acha que é falso. Mas não prova que é mentira. O cara leu o que tava escrito ali e ele não sabe que tem dentro tudo, né? Chantageou ela. Ele ia guardar aquilo ali pra ele. É, a gente não sabe que tem dentro tudo. Mas a gente não sabe se é mentira. É alguma coisa que ela fez na guerra. Alguma coisa que ela fez com o Comando Selvagem do Dundum. É, naquela época que ela tava lá. Uhum. Que ainda vai ser explorado no futuro. É, na verdade ela leu. Ela pegou aquilo ali, leu assim, mas. Tipo, deve ter mais coisa ali, porque aquele negócio é importante. Não, que ela falou que era muito conveniente nesse momento surgir aquele negócio. Mas as Cami, se não fosse importante, não tinham dado um tiro no Jack. É, e também apareceu no Jack final, pra roubar isso, entendeu? Então, ele morreu por causa disso, pelo dossiê e pelo alfinete. É, o alfinete tava dentro do dossiê, né? Não, o alfinete não, o alfinete é pega e pegou. Que eu virou a chave. Pega a chave, é. Tá com o alfinete, tá com a pega. Foi só o dossiê mesmo. Muito mais coisa. É, foi a primeira vez que falam sobre energia gama. Ah, tá. Sim, bem lembrado, Jefferson. Então, a bomba de gama, agora que a gente leu, não sei se vai podia fazer um paralelo, que na saga Pecados Originais, uhum, o Tony Stark faz uma alteração na bomba gama, que era pro Bruce Banner ver. Ele só descobre isso depois do estouro da... É, se isso vai tão longe ao ponto de colocar isso mais no futuro do universo Marvel, eu acho um pouco demais. É, mas... o pai dele não tinha relação com energia gama naquela época. Talvez tenha. Agora tem. Então isso pode ter relações também com a estrutura da energia gama no universo Marvel. Vai que surge mais coisa por aí. E já que o Jefferson chutou a bola aí pra falar sobre o construto do Howard Stark, ele sempre faz aquelas aparições do nada, né? Tipo, vivi pra salvar o planeta, mas só que não. Ou aquela cena que ele ajuda a Peggy a invadir o negócio que não podia entrar mulher é fenomenal. Ah, ele sempre faz aquela partezinha, né? Ele é tipo o personagem coadjuvante, né? Ou o personagem do mestre, né? É o NPC. Ah, ajuda e sai, né? É, se o Rô tivesse aqui, ele ia falar, é o NPC. É o NPC, importante aí. E aí ele, na cena final, ele volta mais uma vez, né? Ele que ajuda... o pessoal a fazer o grande plano de eliminar a ameaça da Whitney Frost, né? E ele pensa em justamente construir o que a Frost está construindo para, na verdade, ir na frente, né? Usar como isca para que ela surja e aí sim eles usem... De um lado, poderia usar tanto o canhão gama dele, como também tinha um plano de abrir aquele portal para que a energia fosse sugada para dentro do portal, né? Que era, né? E aí, bom, enfim, já começa, digo assim, o episódio final, né? O grande final da história, com uma parte que é a equipe invadindo a casa do Manfred, né? Para roubar o experimento, né? Bater fotos, engraçado, como é que é, né? Daquela época, com câmerazinha de rodar, né? De clique. É, gente. Tudo no manivela. Assim, não vai ter Photoshop para clarear essas fotos, gente. Como é que vocês vão fazer? E eles depois, né? Bater na foto sem flash. Eu... Não, dá na revelação daria, mas é foda se parar pra pensar nisso, né? Voltam e aí planejam, e aí essa é cheia de, digamos assim, de easter eggs, né? Junta, na verdade, todos os personagens, vira quase uma final de novela, né? Todos se unem pra fazer alguma parte ali. E até, finalmente, a gente vê o experimento do Howard funcionando, né? O maldito carro voador, né? Que... É o pré-Lola, né? É. Tinha aparecido no filme do Capitão América, né? Aí começou uma discussão, dizendo se o carro voava ou não voava. De algum jeito, o carro voou agora, né? Serviu de veículo pra bomba, mas voou e foi sugado e explodiu. Mas serviu, né? Serviu. E aí, o que acharam do grande finale aí? Gê? Ah, eu adorei, cara. Eu sou suspeito de falar, porque eu adoro a série inteira. Tem um amigo meu que sempre fala, ela fica meio perdida no meio. Eu não acho. Eu acho ela tem um ritmo delicioso, acho charmosa, e o final foi tão foda quanto, assim. Eu tava alucinada. Eu tava com os dois últimos episódios juntos e foi assim, um atrás do outro, porque eu não conseguia parar, entendeu? Eu adorei. É. Mesmo com o Deus Ex Machina do carrinho do... ideia de quem, né? É. Mas você percebe que, tanto na primeira temporada quanto na segunda, não é pra ter um grande final de ação explosivo, de baitas combates. Exato, contra o vilão. Exato. Eu acho que muita gente até deve ter achado meio frustrante alguma coisa, por acabar daquele jeito, né? Ela não ter tido um grande combate com ela. Mas, pô, são pessoas quase humanas ali, né? Não, são pessoas. São pessoas normais. É. São pessoas humanas, mas com habilidades grandes. São humanos. É a série de super que não tem super. É, tem o super que é o vilão, né? É, exatamente. O super ali é o vilão. Então são pessoas normais lidando com aquilo, cara. É praticamente o povo lidando com o Cthulhu, entendeu? Né? Então isso é muito legal. E eu gosto dessas resoluções de final de temporada da Agente Carter exatamente por isso. São soluções humanas, como você usou. E teve um pequeno dramazinho ali, né? Que, já que vocês citaram aí do Triângulo Amoroso, né? Que aí o coração da Carter decidiu naquela hora, né? Que aí o Souza. Ela já tinha decidido. O Souza, cara. Todo mundo pensando, não, eu vou. Eu vou me sacrificar pra desligar a bomba manualmente. Não, eu vou. Não, eu vou. Não, eu vou. Quando vê o Souza vai sozinho. Já tá lá. Daí o Stark, cara. O Stark é o pior, né? Eu não estou pensando em purezas agora. Tá, agora eu tô um pouquinho. Ah, foi ótimo. É um puto, né? É o papel dele, né? É, exatamente. É formidável, cara. Ele é o clone daquela época, mais caricato ainda, né? Ele é o Tony Stark de verdade, na verdade. Cara, o Tony Stark acabou virando uma coisa mais água com açúcar. É engraçado como tem dois atores vivendo o Howard Stark, né? Eu sempre fico pensando no o Roger, né, do Mad Men. Eu adoro aquele ator. E o Dominic Cooper é a versão do Tony mais adolescente e mais porra louca, né? E já o outro já é quando ele, tipo, fica sério, né? Tipo, fica mais um senhor assim, né? Esse até que não briga mais tanto, né? Ele fica uma coisa mais, sabe, formal, assim. Eu acho que foi a versão pai, né? Tipo, assim, eu tenho que dar um bom exemplo pro meu filho agora, alguma coisa desse o tipo. O pai da empresa. Tem uma empresa. Mas a gente te viu em Mad Men, meu. A gente sabe o que você apronta, nem vem. Cami, e aí, o final? Ah, eu fiquei surpresa com a cena final. Não achei que ia ter... Do nada, achando todo mundo sobreviveu, aí na última cena pega e mata o cara, né? Mas eu senti um pouquinho de falta de um pouco demais de relação com os agentes da SHIELD, que eu achei que a hora que começou a falar da Hydra ia ter mais, mas eu acho que isso vai desenvolver depois mais devagarinho. E adorei da Peggy ter ficado com o Souza. Então... Não ficou na ladainha, né? Dessa vez, os dois firmaram ali no final, né? É, na verdade ainda ela... Tava indo embora e acho que agora ela resolveu ficar, não sei, vamos ver o que vai acontecer. É, isso ficou na dúvida, né? Na verdade o Jack tá no telefone na hora da última cena falando assim, ela resolveu ficar, estender as férias, então eu vou sozinho pro aeroporto, uma coisa assim. Exato. Eu achei um pouquinho tosco esse final. Sabia que você ia falar. Sério? O Souza de cabeça pra baixo e todo mundo se agarrando no... muito aquele negócio dos três patetas, cara. Aqui é um esquete dos três patetas dos anos 40. Só faltava ser preto e branco aquilo ali. Eu também achei esquisito da hora, mas eu fiquei rindo só por causa da piada do Stark, aí eu tirei por menos. Ah, mas tinha que fazer aquela piada aí, não tinha como não fazer. Mas tudo bem, explodiu e salvaram o planeta. É, o lance que eu acho que ficou pra mim, né, mais incomodou um pouco só no final, foi porque ela ficou muito absurda, ela já tava doida, né, mas ela ficou muito absorta, o Ethan, quando viu aquilo, e se desarmou todinha, né, deu as costas pra galera, viu que tava a galera ali, né, pô, ela não percebeu que era um plano pra lascar ela, assim, aí isso aí foi que eu fiquei... Não, ela tava vidrada, ela tava olhando assim, tava seca pro negócio, ela não via nada em volta dela. Ela não imaginava que esse negócio podia tirar o poder dela. Mas é isso que me incomoda, é porque ela já tinha visto o canhão sendo feito, né, sendo agiu lá no deserto, lá. Ela percebeu que alguma coisa... Quer dizer, percebeu não, né? Ela tava completamente desfocada ali, parecia uma... Ela alucinada. Tava desfocada. Você lembra que o Wilkes, ele sempre lembra que a matéria fica chamando? Sim, sim. Então tava o canto da sereia ali pra ela. Ela não tava enxergando mais nada em volta. É, e aí ela, tipo, deu as costas e aí teve essa resolução, assim, que... É, parece uma bobeada mesmo. É, uma que foi fraco, né? Que foi, tipo, uma vilã tão inteligente, assim. Mas, tipo assim, mesmo assim, não me incomodou tanto, né? Não foi uma... Podia ter mostrado ela mais doida, tá? Não, eu acho que poderia ter um lance mais assim. Dela. Mas você sabe que eu gosto dela não ter ficado mais doida, cara? Porque se tem uma coisa que me cansa muito é quando a mulher fica muito poderosa, ela fica doida, né? Assim, a mulher tá poderosa, ela fica doida, ela vai se foder, né? Feiticeira Escarlate, diga. Feiticeira Escarlate, a Jean Grey, entendeu? Ficou poderosa, ela fica doida. Não, eu acho legal, ela tinha uma sede de poder muito grande e ela fica louca quando ela perde o poder. Aí eu acho mais legal. Uhum. Eu gostei dessa resolução nesse sentido. É. Né? Mas assim, é uma birrinha que eu tenho com mulher doida quando fica poderosa, entendeu? Eu sempre acho muito mais legal que ela fique poderosa e fique poderosa mesmo, acabou. Ela ficar doida quando ela perde o poder, eu acho mais legal. E aí, bom, a Germana já adiantou aí, né? Ela vai parar no hospício, fica doida. Não, mas tá certo. Fica doida e começa a se mutilar, né? Tipo, ela quer se mutilar porque ela quer criar aquela cicatriz de novo, tipo assim. Cadê meu poder, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Como falaram na internet, a rachadura da morte. E aí, essa mutilação aí dá pano pra manga pra ir no futuro ela vira ser a Madame Mask mesmo. Exatamente, usar a máscara e tudo, né? É porque o caminho nos quadrinhos pra ela se tornar a Madame Mask é comprido também. Ela também só ganha cicatriz no decorrer da história. Ela começa como uma chefona, né? Uma grande empresária da magia, né? Da magia barra Roxxon na época, né? Enfim, então tudo misturado ali no meio. E aí ela treta com o Stark nos quadrinhos como uma empresária mesmo, né? Até ela faz jogo duplo. E aí numa das porradas lá, numa das brigas, ganha a cicatriz e aí sim começa a carreira dela como Madame Mask. Então ficaria muito estranho ela já começar com a cicatriz virando uma super vilã. Tá, você conhece ela talvez assim, mas muita gente da acompanhando os anos 70, 80 não. Então, é uma progressão natural pra personagem. E legal, né? Sim. E você vê que o Manfred ficou vivo, ou seja, a gente pode ter mais lance da máfia, né? Pode crescer pra caramba. Eu acho que a magia seria um perfeito rival pra SSR nas próximas temporadas, sabe? Sobreviveu muita gente aí dessa temporada pra dar pano pra manga. E aí, a gente tem uma cena pós-crédito, quem pode chamar de pós-crédito, né? Enfim. Que é a morte do Jack, né? E aí, quem matou o Jack? Vamos fazer um bolão aqui, daqui a um bolão ano. Bolão do Jack? Quem matou o Jack? É, quem matou o Jack? Um bolão. Posso? Daqui a um ano a gente vai ver se tá acertou ou não. Germana? Puta, cara, eu não sei não. Eu não. Era pé de homem, mas pode ser a Dottie, vestida de homem. Né? Então, eu não sei. Ficou muita gente viva ali daquele conselho. Ela deixou 4 vivos, inclusive aquilo que a gente notou, que é o cara mais pateta e que não morreu até agora, que é o eu esqueço o nome dele toda vez. Hughes, né? O Hugh Jones. Isso, exatamente, Hugh Jones. Ele continua vivo, mas eu não... Como, acho que foi o Jeff quem levantou, ele não é o cara que mata. Foi você quem levantou, né? Ele não é o cara que mata, ele é o que manda matar. Uhum. Mas, assim... O sapato era fino, a canela era fina. Eu acho que eu vou fazer a louca e vou apostar na Dottie. É uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade. Ela é mestre do disfarce, pode ser. É, sei, né? Parece que ela entrou num lugar disfarçada de alguém e tal. Exatamente, eu vou fazer a louca e apostar na Dottie. Ele pediu o serviço de quarto, que foi que ele ficou tocando na hora? Não, tocaram, não, acho que nada. Ele tava achando que estavam chamando ele pra sair já do hotel. Do táxi, alguma coisa assim. Ah. É, expulsando ele do hotel, acho. É, e coitado, ele se desarmou, não esperava nada. É. Cami, quem é você? Quem é você não? Quem sou eu? Pra você, quem é? Eu acho que é alguém que ainda não apareceu, que vai ser um novo plot pra nova temporada. É? Mas eu acho que pode ter a ver com o conselho. Jefferson, pra você, quem é? Eu acho que é o Hugh Jones, porque... ele deve ter... O Thompson deve ter chantageado pra entrar no conselho e tal, aí não aceitou e falou, matou ele. Detalhe que não apareceu se o outro lá, que eu esqueci o nome, morreu de verdade. Como é que é o nome do que... O Ben, é. O Master. Ben é o Master. É, pode ser que ele chegou a aparecer, se ele morreu de verdade. É, pode muito bem ser ele. Porque, na verdade, não mostra ela finalizando ele, né? Não, porque o Wilkes explode. Não teve o finish ruim, né? E na Marvel, sem finish ruim, sem cabeça e sem separado do corpo, não morre, né? É verdade. Mas eu vou fazer um plot twist muito doido aqui. Eu espero tá certo. É. Deu uma pausazinha assim, de leve, no momento lá que mostra o protocolo lá dela, da Agente Carter. Que foi isso que foi roubado. De alguma maneira, o cara que matou queria isso. É o irmão dela. Eu acho que é o irmão dela. Ah. Eita, pode ser, hein, minha gente. O Mike Zack não morreu. Ele deu uma de Samuel L. Jackson, vou fingir que morri, mas não morri, pra já tá formando a Pre-Shield. E eu acho que ele pode ser um dos fundadores da Pre-Shield. Porra, mas ele matar o Jack, ele tá mal. Ué, o Jack, o mal filho da mãe? Pô, mas você não sabe. Ah, mas ele tem um coração bom, gente. Eu ainda aposto no Mike. Mas pode ser que o Mike também seja um vilão. Ninguém sabe. Vai que tem uma temporada aí que é uma briga entre irmãos, né? É. Vai que ele é um cara que joga duplo aí. Eu aposto, tipo assim, se fosse qualquer personagem que já existia, poderia mostrar o rosto. Eu acho que sim. Mas também pra não mostrar e não ser ninguém, tipo, aparecer um personagem novo do nada, também não tinha pra que esconder o rosto. Então pra mim é um cara que você menos espera. E eu aposto no Mike. Mas daqui a um ano eu vou saber. A gente vai saber. Todo mundo anota esse bolão. A bolão tá aqui anotado. R$10 cada um. Tá apostado, hein, Germano? R$10 agora. Fechou, então. Fechou. E agora a gente pode encerrar o nosso podcast. Eu vou passar agora para as últimas palavras aqui, né? Momento também jabá para a nossa querida convidada Germana Viana. E também pode falar um pouco do geral da série. O que você acha? Na verdade, pode até esperar o que você quer que aconteça na terceira temporada. Enfim, é o momento para você falar, Germana. É o momento para eu falar. Eu já falei para caralho, mas tudo bem, vamos falar. É o que eu espero da série, que continue charmosa e divertida desse jeito. Eu adoro essa série, né? E que eles me surpreendam de novo, porque eu tomo vários sustinhos. Eu adoro a série, gente. Não, assim, eu espero que eles façam a mesma coisa, que seja um upgrade da temporada anterior e que seja muito legal. E o momento jabá, deixa eu ver, o que, que eu posso falar? Eu sou autora de Lizzie Bordello e As Piratas do Espaço. E leiam. Eu posto páginas toda sexta-feira pro leitor que tá durinho, que tá sem grana. E também tem a versão impressa, pra quando você tiver grana e tiver vontade de comprar. E se você gostou, você pode comprar, porque tem umas historinhas inéditas também. E eu tô terminando de produzir o segundo, que provavelmente vai ser lançado agora em abril. Que é a continuação, não, porque eu não tenho cronologia que nem a Marvel, né? Não, até tenho, sabe? Eu sou fina que nem a Marvel. Tem cronologia, mas é um pouco mais bagaceira. Mas você tem, sim. Tem cronologia, sim, tem. Tem personagem que vai aparecer no segundo que a pessoa só vai saber se leu o primeiro. Exatamente, aí tem cronologia, gente, eu sou fina que nem a Marvel. Então leiam, Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço, www.lizziebordello.com. A gente vai colocar o link aí na... Ah, então perfeito, eu nem preciso ficar repetindo. Do Inominata 66 aí, né? Eu também vou colocar uma foto que eu servi de modelo na Praia de Boa Viagem, segurando o primeiro volume. Sim, ele levou minhas piratas pra praia, foi mó legal. Um ensaio fotográfico. Ô Germana, você quer promover seu material e bota o coveiro de modelo? De modelo, cara. Ele só mostrou o bracinho, ele não mostrou nada demais. Ah, tá assim, eu só me lembrei de Deadpool agora. Cami! Você, Cami. Fazer jabá, eu vou dar o número da minha conta pra quem quiser dar dinheiro. Não, agora pode falar do final da série, que você, de final não, o que você espera, dá um geral. Você falou tanto, né? Eu curti a série, enfim, também espero que ela continue, que não ocorra nenhum problema nela ser renovada. Já acho que ela já começou bem com esse mistério da cena pós-crédito, porque sempre que envolver investigação com mistério é muito mais legal. E tomara que venha um novo plot aí, com bastante ficção, com mais agente Carter, Jarvis, infelizmente sem o Jack Thompson, que eu até gostava do personagem. Dedos cruzados, também, vai que ele enfim, tá... Enfim, vamos ver. E tomara que eu ganhe o bolão. É, Jefferson. A volta da gente da SHIELD agora, já essa semana, com a explicação do que é aquele alfinete. Já tem esse dragão? Ué, já tem o símbolo lá, já... É uma chave de alguma coisa. Nossa. Quem sabe essa chave já não tá guardada lá pelo Coulson há muito tempo e agora ele sabe pra criar. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. É, vamos ver, né? A gente ainda vai gravar o podcast sobre a rede da SHIELD lá pro final do semestre. Tem muita coisa guardada pela PEC e ele tá em posse dele agora. É verdade. É, uhum. E que ela volte pra terceira temporada. É, estamos todo mundo torcendo. E né? Que a Dot volte também. Sim, que a Dot eu acho que agora virou personagem fixo, não tem como, né? Bom, eu também sou suspeito pra falar, fui um dos primeiros entusiastas pra que a série ocorresse, muita gente torcia o nariz, porque a Peggy é um personagem desconhecida, por aí vai, que investisse em outro, mas... em outra personagem, mas assim, eu sempre curti essa parte mais, digamos assim, pré-Marvel, né? É, na primeira temporada eles exploraram muito alguns personagens da Timely, nessa daqui nem tanto, né? Eles na verdade estão construindo personagens que vão ser grandes figuras na Marvel que há por surgir, né? Que a Marvel como Marvel mesmo, né? O clima também eu gosto, não só da ambientação. Na primeira temporada, eu acho mais engraçado porque ela tinha um quê até de atuação mais estereotipada de alguns vilões, sabe? Coisa que a gente via nas atuações de filme daquela época. Nessa não foi nem tanto, não ocorreu nem tanto. Eu senti um pouco falta disso, porque eu gostava daquelas coisas, tipo, o cara pega a metralhadora, né? E sai gritando, fazendo assim, umas caretas. Coisa que essa aqui ficou mais pé no chão, mais real. Não sei se houve críticas quanto a isso e eles quiseram ajustar. Mas também é questão de gosto. E eu acho que, como eu falei, né? Tem muita coisa por vir. Tem muita coisa pra trabalhar. Eu acho que mais que a gente da SHIELD. Tem gente que até comenta, né? Pô, cancela a gente da SHIELD e dá mais temporada pra gente Carter. Ah, não. É exagero. Eu não sei se chega tanto. Gente, porque... pode gostar das duas. É porque a gente Carter é mais difícil de produzir. Ela é mais cara. Chega a ser mais cara pelo todo figurino. A gente da SHIELD hoje em dia tem mais efeito visual, mas... Hoje efeito visual tá mais barato hoje em dia. É. Toda a produção que tem por trás da Rede Carter, a gente vê que é bem feita, é bem cuidada, né? É, tem que pensar assim, que eles estão cuidando pra botar carro, pra botar roupas de época, mudar o cenário de rua, tudo isso tá relacionado com custo, é. Com custo, entendeu? E por isso mesmo é que eu acho que vale a pena continuar investindo. Eu acho que ela tem que progredir até chegar lá, vamos lá, como eu falei, né? Nas aventuras do jovem Tony Stark e Jarvis, né? É o que eu esperava que acontecesse em algum momento. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai encerrar o nosso podcast por aqui e até a próxima. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.